Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Se isto é um homem, vós que viveis tranquilos nas vossas casas aquecidas, vós que encontrais, regressando à noite, comida quente e rostos amigos, considerai se isto é um homem, quem trabalha na lama, quem não conhece paz, quem luta por meio pão, quem morre por um sim ou por um não. Considerai se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para recordar, vazios os olhos e frio o regaço, como uma rã no inverno. Meditai que isto aconteceu. Recomendo-vos estas palavras. Esculpi-as no vosso coração, estando em casa, andando pela rua, ao deitar-vos e ao levantar-vos. Repeti-as aos vossos filhos. Ou então que desmorone na vossa casa, que a doença vos entreve, que os vossos filhos vos virem a cara. Isto é o inferno. Hoje, nos nossos dias, o inferno deve ser assim. Um local grande e vazio. E nós, cansados de estar de pé, com uma torneira a pingar água que não se pode beber, esperamos algo sem dúvida terrível. E nada acontece e continua a não acontecer nada. Como pensar? Já não se pode pensar. É como estar já morto. Alguns sentam-se no chão. O tempo passa gota após gota. Thank you. Thank you. de Keith Jarrett, The Survivor's Suite, de 1976. 1. Beginning. 2. Conclusion. Leituras do livro de Primo Levi, Se Isto é um Homem. Edição portuguesa de 2002. Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube de Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.